razão. Corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. Vem e brota aqui, vamos fazer sacar. Mejor del que você tem. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Um gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou. Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacar. Vem no que foi o mejor del que tunga.